Pedro 65, decolado ao 18, chama Claro 14, Salvador, 120-8. Agora, Salve, 08, até a próxima. Salvador, 1045 da Gol. Vamos 645, contato radar na decolagem, se vazia, estão voando para o nível de 1360. Sobe Vitor 360, chama 645. Chama. Globo 645, chame Recife, frequência 125, décima 1, secundária 128, décima 35. 7125, 12235, com 645, boa noite. Batango Oscar Kilo, Rona Prodigum, na Deus Separa 2, no Pedro Justino 019, autorizado final do procedimento de alerta sexual da pista no zero, reporte estabilizado. Rona Prodigum, autorizado 2 mil pés, ajuste 1019. Tio, completa final de chão, torre 118, vai final 95. 18, mais. Quilo no solo 37, copinha para tempo. Chante, luz à direita. Deixa eu chamar para o 3290 da 3281, na vista para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado sinal de procedimento, reporte estabilidade. 19, autorizado ali a LL decolagem, estou 0, vento 290 graus, 03 reais. Chileme 201 no ponto, espera pronto. Chileme 201 no motor ponto espera. Mantendo ponto espera, 201. É 3290, complete o sinal e chame torre 118 do sinal 95. 2900, boa. Linha 259, decolada aos 49, chama controle Salvador 120, décimo 8. Contato radar na decolagem sobre a via 101, para o nível de voo 360. Colônia 259, Rui Obinazzi. Está presente, Colônia Obinazzi, Schneider 259. No solo 52, direita, São Salvador, 121, 79. 1219, à direita, 3290. Só que informação, 89 de calda na sala, hein? 89 de calda? Gente. Autorizado, decolar, pista 10, vento 290 graus, 03, né? Autorizado, decolada 10, Geneve 20. Geneve 259, sub e mantém nível de voo 340. Sub e mantém nível 340, Geneve 29. Turno 705, autorizado aliar e manter o custo zero. Passei uma gela, agora 705. Colado ao 54, chame controle Salvador, 120, décima 8. 120, décima 8, 62, 01, boa noite. Boa, boa. Controle Salvador, chame 201. Chame 201, contato radar na decolagem, segunda via São Bruno, para o nível de voo 300. Via São Bruno para o 360 e que a senhorita pudesse se coordenar com o centro em uma posição mais lá à frente, que o nosso voo está um pouquinho, aliás, bastante atrasado, nós agradecemos, 6201. Inicialmente, o Xanã 6201 veio ler agora de coordenação com o centro. Muito obrigado, então, guardando a coordenação, vamos ler da 6201. Turno 705, autorizado, decolar, pistão 0, vento 300 graus, 039. E a decolagem do 190, Gol 1 7 0. Fica atento à corrida da Chega da Gol. Após ser autorizado, a Lélia vai ter que estrogar. Decolado aos 2200, chama o controle de Salvador, 120 das voltas. Oi, obrigado. Boa noite. Gustavo, desvio esquerda, proa 200, informações para o TAF 3297. Você me conta as milhas para o 3897? 20 milhas, 15 milhas. Você está livre de desvio para 3897? Obrigado. Chame 201, chame recitadora, frequência 125.1, alternado 128.35. 251, alternado 2835, 6201, boa noite, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, azul 2781, demora Amor 1, passando agora 1.800. Azul 2781, boa noite, contato rodado, suba para 1.160, sem restricionar o dono. Avião 60, sem instruções da Voono, informa que não consegue manter o recurso do ATC, se a gente assistir o 272. 7.705, chama Recife agora, frequência 125.1, alternado 128.35. 51.235, 705, olha aqui. 3897, até o desvio, vou ir direto ao Leda. Os desvios, Leda, 3897, obrigado. Está presente o Wanderlepa, do Tetetron. sua fonte de história, Bruno 0, tá pronto. Bruno 099 autorizado, alinhagem decolar, pistolo 0, vento 300 graus, 03 horas. Liga alinhagem decolar, Bruno 099, Bruno 0. Azul 9300. Azul 9300. Está com radar. Até na coleta 3 mil pés, após 3 mil pés, vou ir árvore. Mantenha a prota 3 mil, após 3 mil, direita, árvore, 9300.